Criminal base, então sinta o nosso som. Se não se ligou, gangsta de São Mateus, começa o show. E vai falar das realidades que rola nas ruas. Se liga que a mensagem é bem dura.